que é o meu filho amado. Diz o que vê, eu vejo sequidão, ossos pelo chão. Será que tu tem fé para profetizar? Será que você crê que um exército do vale eu posso formar? Estenda a sua mão pra onde eu te ordenar. Abra sua boca e profetiza, filho. Abra sua boca e profetiza, filho. Profetiza o filho. Diz o que vê, eu vejo sequidão, ossos pelo chão. Será que tu tem fé para profetizar? Será que você crê que um Jesus.